que está no ar, categoria sofrida. Seja com chuva ou sol, não existe dia igual. Sendo suburbano da cidade, é um colapso. Metrópolis em caos, choque total. Os camelôs estão na luta por um ideal. Trabalhar sem roubar, sem ferir ninguém. Aqui nós só queremos nos libertar. Nós somos bichos, somos cidadãos de bens. E temos direito de ir e vir aonde bem entender. Então PM, chega de bater. Será que é um prazer? Vou vá tirar do povo que vai buscar o seu sustento, seu alimento. Se exterminar com os camelôs, imagina o horror, o terror. Quantos bandidos, ladrões, o governo irá gerar. Uma nova ditadura, eles querem depravar. Só os mais fortes como nós irão ficar. E se aguentar a repressão, a opressão contra o nosso povo. Olha, escuta, vocês não irão vencer de novo. 2006, sangue novo, o clã, o complô, o W que chegou nos camelô. Visão renovou, demonstrou, revolucionou. Com muito amor, sem ódio, sem rancor. Ah, meu senhor, eu peço paz, liberdade e igualdade pra todos os camelôs de todas as cidades. Liberdade, liberdade, liberdade. Centro suburbano da cidade, realmente é paz, amor. Entre os planos, amizade, os camelôs eu peço somente igualdade. Oh, igualdade, igualdade. Oh, centro suburbano da cidade, realmente é paz, amor. Entre os planos, amizade, os camelôs eu peço somente igualdade. Oh, igualdade. Veja a luta e sufoco, suburbano, centro louco da cidade. A correria do povo, pela sua igualdade. Respeito de um trampo no peito. Eu sei que minha gente só quer lutar, trampa vencer. Os camelôs do mundo todo pede paz, a liberdade, a igualdade, o amor e o poder de vencer o sistema, de vencer na nação, de ódio sem lema. Desemprego social, gera nova classe de guerreiros imortal. Lutador do povo, guerrilhando contra o ódio de leões e lobo. Smic, polícia, rapa, chuva. Mercado livre informal assusta num país de louco. Desemprego não é pouco. Ministério no trabalho não inverte, não inverte a situação. Decadência da nação, o ódio do povo avata a inclusão social. Transformando um país na capital internacional de emprego informal. Um país na capital internacional de emprego informal. Vai meu centro! Centro suburbano da cidade, realmente é paz, amor. Entre os manos a mensagem, dos camelôs eu peço somente igualdade. Oh, igualdade, igualdade. Oh, centro suburbano da cidade, realmente é paz, amor. Entre os manos a mensagem, dos camelôs eu peço somente igualdade. Oh, igualdade. Vivendo de pequenos negócios, três fora da lei. No centro tem vários sócios, eu sei que tem. Na ponta são poucos que vão pro arrebento. Pior nem do Zeca, nativo e com W negro. O nosso jeito é o corre, lá vem, explique, sacode. Fica ligeiro na luta, senão não ganha sustento diário. Discriminados são vários, a pedra é quente, a pedra é fria. É um leão por dia, sempre tem mais. Quem pode pagar, quem traz, não interessa. Tem nego que chega e já escorrega. Sempre falou demais e hoje em dia é da guerra. Gente que vai, gente que vem. Gente que compra, gente que vende. Profissão camelô, opção de trabalho. Pobre, desempregado, suburbano, centro, operário. Centro suburbano da cidade, realmente é paz, amor. Entre os manos, amizade, os camelô eu peço somente igualdade. Oh, igualdade, igualdade. Oh, centro suburbano da cidade, realmente é paz, amor. Entre os manos, amizade, os camelô eu peço somente igualdade. Oh, igualdade. Fala doutor, dá uma olhada aí, independente do jeito. Hoje eu tô bem, vamos pro Reno, vale? Vamos pro Reno, tá doido, camisa traz 20 de tema. CD do hip hop, CD de hip hop. Vai levar pra escola, parceiro. CD do VD, ó o ouro, como vale, quanto vale. CD do W, CD do W. Eu vou levar pra VD, pra cancelar. CD de música, CD de VD. Choque, tem de choque. CD do VD, de câmera, CD do VD, jogos programas de computador. CD do VD, jogos programas de computador. Vários planos, vários planos. Shots, tem shots. Vem. DVD, CD.